Lutas, conquistas, vitórias, honras, valores, histórias. Onde está o seu coração? Onde está a sua glória? Conquistas, valores, honras, histórias modernas. O coração que está no céu está sempre na glória eterna. Qual é a glória que você busca pra vida? Por quê? Por quem você briga? Pensa no que te instiga, então me diga. Ah, nesse mundão que tá louco pra te engolir, qual é a meta a seguir pro karatê não falir? Não é pecado que se pode sentir, ouvir e tocar. No que vai permanecer ou no que vai passar e faltar. Vazio não passa, não é como o vento. Se enraiza com o tempo, estraga e traz sofrimento. Entendo que almejar é intenso diante do clima tenso. Como espartano guerreiro, não busco o que é de momento. E veja além de si mesmo a trajetória. Vai encontrar na sua vida o caminho pra vitória. Lutas, conquistas, vitórias, honras, valores, histórias. Onde está o seu coração? Onde está a sua glória? Conquistas, valores, honras, histórias modernas. O coração que está no céu está sempre na glória eterna. Cada passo enquanto os séculos passam, sem que o mal se mova. Os indivíduos das riquezas que tem vergonha. Ódio, pobreza, inveja, preguiça. Glória é um novo dia, nova rima. Ame a vida e contagia. O sol brilha e vai te iluminar. Repita todo dia, dia de irmão. Repita com energia, autoestima nunca vai te faltar. A perifa desanima, mano, em mim é injustiça. E tem polícia, só malícia para atrapalhar. Cobiça contamina nossa alma ou sua mente. Ideia quente, não se deixe desconcentrar. Sou grato, aqui é nato no talento. Isso é fato, periférico, soldado de São Paulo no ar. Suave como é o ninho na linha do Equador. James Lino que rimou com amor também. Sempre que sempre nativa. P3 estilo de vida, representou nas batidas. Na glória deu a partida. Que não pertence a mim, nem a você, mas só Deus dá poder pra nós poder correr na loucura. Sem se perder na glória do carro, nas correntes que custou caro. No telefone que eu falo, sem bênção é desamparo. Por isso eu me preparo, verdadeiro eu declaro. A minha fé está no céu, pra que fique bem claro. É nóis, vamos, que tamo junto. Com amor no coração, glória já é o intuito. Sincero aonde for, no estilo da levada. Vivendo a minha vida e honrando minha calça larga. Lutas, conquistas, vitórias, honras, valores, histórias. Onde está o seu coração? Onde está a sua glória? Conquistas, valores, honras, histórias modernas. O coração que está no céu está sempre na glória eterna. Cada passo enquanto os séculos passam, sem que o mal se mova. Os indivíduos das riquezas que tem vergonha. A rua, o comércio, a ambição, dinheiro. Incontrolável desejo, difícil de combater. Irrefreável anseio por glória, fama e prazer. Ambição é um veneno e contamina seu ser. Corrompe até fazer a sanidade perder. Em busca de ter, em busca de ser, em busca de mais. Em busca de vanglória que não traz paz. O bem não faz, tira sua paz de forma eficaz. Ilude, engana, seduz e não satisfaz. Impulsionado pelo instinto sagaz. Ser humano perdido de tudo, ele é capaz. Sempre atrás do que quer, sempre em busca de mais. Pra se satisfazer e nunca ficar para trás. Histórias reais de mortais que querem resplandecer. Querem ser, querem ter para si o poder. E se encher com ele sem perceber que a glória terrena é passageira e logo vai perecer. Lutas, conquistas, vitórias, honras, valores, histórias. Onde está o seu coração? Onde está a sua glória? Conquistas, valores, honras, histórias modernas. O coração que está no céu está sempre na eu glória eterna. Eu sei que pela glória muitos se submetem. Muitos se comprometem, os fracos se perdem. Tudo isso me remete à rua de outro tempo, onde por um momento, apenas mais um close, um instante, um segundo de uma falsa glória, sabotam sua história, te deixam sem moral, sem real, sem respeito, sem jeito pra dizer mais, sempre que pra pedir paz. O ser humano se transformando em escória, por causa de uns artigos, por culpa de uns amigos, querendo ser os cara na frente das mina, as mina, os cara, os carro, as droga, é melhor repensar. Mas aí, respeito, atitude, humildade, disciplina, faz a vida, faz a rima bem mais próxima da glória. Traz o bem e a paz, fortalece a fé em Cristo, acrescenta pros irmãos. E por isso eu insisto, amor pela família, andar reto pela trilha. De mente e corpo são, construindo a trajetória. Ser filho para os pais, pai pro filho e a filha. É mais do que preciso e por isso eu canto glória.